Então, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Eu tinha algum tempo que eu não vinha a esta casa rever aqui os nossos companheiros. E vamos trazer algumas reflexões sobre uma mensagem de Emmanuel, que é o título da nossa reflexão dessa noite, No Reino Interior. É do livro Vinha de Luz, capítulo 24. Emmanuel trouxe essa comunicação provavelmente ali por volta de 1950, e ela foi publicada no livro Vinha de Luz em 1952. Passaram então 70 anos até os nossos dias, e nós vamos perceber que as ideias, as reflexões que ele traz ali continuam sendo muito úteis para a humanidade. Naquela época, a população mundial estava em torno de 2,5 bilhões de habitantes encarnados. Hoje chegamos ao número de 8 bilhões. É interessante que depois de tantos espíritos reencarnarem para cumprir aqui as suas tarefas de elevação, aquilo que ele nos fala continua atual. E se nós regredirmos no tempo, na história da humanidade, toda essa era, todo esse período de cristianismo que nós temos, as colocações de Emmanuel continuam válidas. E ele parte de reflexões que também foram feitas pelo apóstolo Paulo. Na carta que ele escreveu aos cristãos que viviam em Roma, Paulo fez algumas recomendações, e de uma dessas recomendações, Emmanuel pensou uma ideia muito importante, que diz assim: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo escreve essas palavras em meio a algumas recomendações para que aqueles cristãos que tinham entendido melhor o Evangelho não ficassem implicando, não ficassem criticando aqueles outros que ainda conservavam alguns hábitos das suas crenças de origem. E quando Paulo fala isso, ele está dizendo então que aquele que conheceu, que compreende bem a mensagem já do Evangelho, deve ter a responsabilidade de dar tempo àqueles que ainda estão assimilando essa mensagem para produzir as mudanças necessárias, para realmente conseguir perceber o que de fato é importante. Isso porque alguns cristãos naquele tempo, como até hoje, conservavam certas crenças que eram próprias de outras ideias religiosas que existiam na época. E Paulo está fazendo uma recomendação para que aqueles cristãos que passaram a entender que não existia alimentos impuros, não ficassem então criticando aqueles que ainda achavam que em algum dia especial deveriam abdicar de determinado alimento, que deveriam evitar certos alimentos que nunca poderiam ser ingeridos, porque para muitas culturas e em algumas religiões isso se tornou um ponto importante. Não comer determinado animal, não comer certo alimento numa data especial, porque existia aquela ideia, né, de que isso, principalmente para aqueles que tinham a origem no judaísmo, tinha aquela ideia de que um alimento poderia tornar a pessoa impura do ponto de vista espiritual. E é nesse trecho, nesse contexto, que Paulo fala que nada é impuro por si mesmo. Não existe algo que é impuro do ponto de vista espiritual. Não existe animal, planta, que a gente comendo possa nos tornar impuros espiritualmente. E aí que ele fala que aquilo que é puro ou impuro depende da pessoa, do que ela está considerando. Porque para Deus essas questões não são importantes. Quando se pensa em pureza do ponto de vista espiritual, infelizmente para nós espíritas está mais do que esclarecido, a pureza sempre vem da nossa consciência, dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Então Paulo faz todo esse esclarecimento de que as pessoas não ficassem implicando uma com a outra porque esse tem um hábito e não o outro. Porque isso é próprio da nossa natureza. A gente, quando encontra algo que espiritualmente a gente considera muito importante, a gente passa a querer que as pessoas passem a seguir aquilo, principalmente na nossa família. Alguém que descobriu que algo é muito bom para si, pensa, eu vou compartilhar com aqueles que eu amo. Mas aí eu vou começar a fazer uma cobrança, exigir deles que façam do meu modo, do jeito que eu acho que tem que ser. É aí então que Paulo trouxe todas essas recomendações lá, naquele primeiro século do cristianismo. E Emmanuel vai resgatar essa ideia para nos trazer essa reflexão que está na mensagem No Reino Interior, capítulo 24 do livro Vinha de Luz. Passados 70 anos, as recomendações de Emmanuel continuam válidas, assim como são válidas essas recomendações de Paulo em relação a essa questão de alimento ser impuro ou não, de algo nos tornar impuros do ponto de vista espiritual. Mas Emmanuel traz uma forma mais ampla de abordar esse tema. Ele amplia essa ideia da qual ele destacou da carta aos Romanos, dizendo que a gente devia seguir em paz e trabalhando pela edificação do próximo, e não para afastá-los, e não para colocar as pessoas em retaguarda em relação aos princípios que nós abraçamos. E Emmanuel faz uma colocação muito importante aqui, como todas aqui que ele faz, mas que nos chama muita atenção para uma preocupação que a gente tem de pensar: por que que a humanidade, sendo que a maior parte dela hoje tem conhecimento da mensagem de Jesus, por que essa humanidade não se modificou? Por que que passados 2000 anos no mundo ocidental, com tanto desenvolvimento dos meios de comunicação que levaram a mensagem do cristianismo para tantas pessoas, por que que as pessoas não se tornaram melhores? Por que que as pessoas hoje lotam os templos religiosos, mas elas continuam sendo exatamente aquilo que elas sempre foram, com imperfeições, com dificuldades? E se a gente pensar na história do cristianismo, de tantos erros, tantos equívocos que os chamados países cristãos cometeram em sua história, muitas vezes a gente pensa: poxa, então o Evangelho não serviu para eles? Como que se pôde estabelecer guerras religiosas? Como que se pôde abençoar uma máquina de guerra? A Segunda Guerra Mundial era comum, e não vai nenhuma crítica nossa negativa aos nossos irmãos do catolicismo, mas era comum os padres italianos abençoarem o armamento do exército. Levou-se tanto tempo estudando a mensagem de Jesus, mas as pessoas ainda não entenderam, então, que nós não poderíamos, como cristãos, criar problemas para os outros. E a gente faz essas reflexões com muita frequência. E a gente cobra, às vezes, de uma forma excessiva, por que que as pessoas não modificaram? É aí que Emmanuel nos fala o seguinte: que a transformação das massas, da grande comunidade da humanidade, ela é vagarosa e difícil. E por que que é tão difícil para a humanidade se modificar? Porque aqui nós temos milhões de espíritos em diferentes condições evolutivas. Nós temos desde pessoas que já adquiriram consciência que elas não podem causar dor e sofrimento a nenhum ser vivo, até pessoas que justificam, com base nas suas religiões, o direito de causar dor e sofrimento. Nós vemos que a humanidade abriga pessoas que já entenderam o princípio mais fundamental que qualquer sociedade precisa ter, o do respeito ao indivíduo, enquanto que há outros que acreditam que eles têm direito sobre a vida alheia. Então a humanidade, ela reúne pessoas muito diversas, uma humanidade muito diversificada. Podemos pensar que existem espíritos vivendo ainda, embora encarnados, embora usufruindo dos benefícios da sociedade, vivem ainda os estágios iniciais da humanidade, porque ainda são profundamente embrutecidos, enquanto que outros já estão vivendo na vanguarda do espírito, já vivem como se vive em mundos superiores. E nós sabemos reconhecer quem vive assim. É quem tem o maior sentimento de caridade em relação ao próximo. Quem tem o maior sentimento de respeito, de boa vontade. Aquele que não se zanga, aquele que não fica irado com o seu irmão. Aquele que já é capaz, então, de entender que cada pessoa está no seu tempo de evolução. Que cada um é capaz de dar de si somente aquilo que conquistou até o momento e não cobra nada além disso. Só que esses são bem raros. Essas pessoas que já são capazes de entender que cada pessoa está no momento do ser, da sua existência, que ainda está aprendendo, está evoluindo, isso é bem raro. Porque a grande maioria das pessoas o que fazem continuamente? Criticam, criticam, criticam, cobram, censuram, exigem dos outros, né? Sempre esperando que as ideias possam finalmente triunfar e as pessoas mudem subitamente. Mas Emmanuel nos alerta a isso, de que essa mudança da humanidade, ela é lenta. No tempo que ele psicografou isso aqui, através da mediunidade do Chico, até hoje, muita coisa não modificou-se, não se transformou. Porque a grande massa vai demorar muito tempo até se modificar. E pelo comportamento geral dessa massa, nos nossos dias, por tantas razões, a gente consegue perceber que esse processo de transformação, de evolução, é um processo realmente lento e, como Emmanuel disse, difícil. Mas Emmanuel traz nessa mensagem uma ideia tão interessante, que é o seguinte: se para a humanidade se modificar é muito difícil, para aquele que já entendeu o valor da mensagem do Evangelho, individualmente, não é difícil essa mudança. Nós não conseguiremos produzir mudanças no coletivo, mas individualmente é o campo que nós temos possibilidade de agir sobre nós mesmos. Talvez aqui esteja o segredo, porque passados quase 2000 anos de mensagem cristã sendo difundida para a humanidade, por que que a mensagem do Evangelho não vingou ainda? Provavelmente muitos que anunciaram e anunciam o Evangelho até hoje reconheceram de uma forma muito honesta, de uma forma sincera, grande princípio para a humanidade na mensagem de Jesus, mas não aplicou a si mesmo, não colocou como compromisso para si a transformação. Pensou que a ideia renovadora do Evangelho seria um grande projeto educativo para o coletivo, para os outros, e não para si mesmo. E aqui se explica por que, passados 2000 anos, embora possamos reconhecer a contribuição positiva da mensagem de Jesus para a coletividade humana, por que ela não atingiu a totalidade de realizações que ela poderia? Porque aqueles que acreditam nessa mensagem não fizeram a grande e profunda obra sobre si mesmo. Estavam muito preocupados com os demais, mas não aplicaram a si mesmo. E é isso que nós devemos refletir. Em que posição nós estamos? As do crítico que critica a humanidade cheia de imperfeições. Basta a gente pensar quais foram as nossas últimas conversas, refletindo sobre o nosso povo, sobre a humanidade. Qual é a apreciação que nós fazemos do coletivo? Na maioria das vezes nós ouvimos apreciações sempre negativas. Vá a uma sala de professores, eu sou professor, posso falar bem disso, e nós ouvimos muitos comentários negativos sobre os alunos, sobre a sociedade, sobre a comunidade. Vá a uma repartição pública qualquer e você vai ouvir conversas similares. Vá a uma empresa, a um escritório, você ouvirá reflexões similares. Esteja ali na estação de atendimento ali de um hospital, você também ouvirá esses comentários. Nós vamos sempre observar isso, que para nós é muito fácil fazermos análises críticas, rigorosas, sobre o coletivo, sobre a incapacidade, sobre a impossibilidade, sobre imperfeição, sobre coisas que ainda não estão sendo bem feitas. E nós esquecemos que falar disso, comentar desse mal ostensivamente, nem sempre traz resultados bons. Pelo contrário, resultados negativos sobre nós mesmos. E isso tem tudo a ver hoje quando se fala sobre a mente humana criando a sua realidade. Nós afirmamos que vivemos num mundo tão infeliz, tão incapaz de alcançar o bem, o equilíbrio. Nós afirmamos cotidianamente que a humanidade não tem futuro, porque a gente não acredita nos jovens, porque a gente não acredita no coletivo. Que isso gera para nós, muitas vezes, um estado de infelicidade que nós não nos apercebemos, que nós não captamos a essência. Mas porque nós estamos continuamente afirmando: a humanidade é imperfeita, a humanidade erra muito, a humanidade só produz o mal. É por isso que nessa comunicação, o Emmanuel, ele falou assim, que nós não devemos homenagear o mal. O que é homenagear o mal? É você destacar o grande poder dele no mundo. Nós sabemos que o mal, no contexto espírita, é a ausência do bem. Não é que existe uma força malévola, antagonista de Deus. O mal é a ignorância. É aquele que não pratica o bem. Quase que diariamente, eu vou falar de mim, não sei vocês, mas quase que diariamente eu dou uma forcinha para o mal, porque em algum momento eu estou errando, eu estou falhando. Quase que diariamente a gente está em algum momento fazendo parte do mal, quando a gente desiste do bem. Eu posso só falar de mim, porque eu não posso falar de ninguém. Percebe? Então, eu, na minha análise, eu penso, tem dias que eu estou pessimista, tem dia que eu não vou fazer o meu melhor, porque talvez essas pessoas não mereçam. Nesse momento eu estou fazendo parte do mal. Estou deixando de acreditar no bem. Estou deixando de acreditar que o bem triunfará. Quando eu digo, estou cansado de ajudar. Eu já ajudei tantas vezes aquelas pessoas e elas não merecem a minha ajuda. Já falaram isso alguma vez? Não é? Não vou mais colaborar, aquele grupo lá é muito difícil, tem uma gente que acha que é dono do lugar e quer mandar na gente. Eu não ajudo mais aquela gente. Já ouviram isso? Já falaram isso? Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo essa homenagem ao mal que o Emmanuel cita aqui. A gente está acreditando mais que a imperfeição vence do que a capacidade do ser humano de melhorar, de transformar. Então, se a gente quiser realmente que o Evangelho triunfe, nós temos que acreditar e trazer ele para a nossa vida e fazer ele triunfar em nós. A pergunta: em que momento Jesus desistiu dos discípulos? Em nenhum momento, embora imperfeitos e difíceis. Em que momento esses condutores sábios da humanidade, auxiliares de Jesus, desistiram da humanidade? Nunca. Porque eles sabem, eles acreditam. E quando eles apreciam as nossas dificuldades aqui terrenas, nessas assembleias iluminadas que existem no espaço, dessas mentes que comungam com Deus, eles não pensam assim, que seres mesquinhos aí destruindo o planeta. Que seres detestáveis acabando-se uns com os outros. Eles não pensam assim. Eles pensam, olha os nossos irmãos se candidatando às novas lutas que eles vão ter que enfrentar inevitavelmente. Olha, mas essa parcela aqui está acertando, porque já tem princípios que estão sendo mais valorizados e defendidos e afirmados. A visão que eles têm sobre nós é a visão que o Evangelho tem do homem. É a visão que Paulo estava tendo quando fez a recomendação aos romanos há quase 2000 anos. É a recomendação que Emmanuel fez a nós há 70 anos atrás. continuar acreditando na nossa capacidade de transformação. E é assim que nós precisamos passar a nos ver diariamente. Nós precisamos ver as pessoas com o potencial de um dia serem melhores, de um dia acertar, de um dia corresponderem ao seu melhor. Porque realmente, quando a gente deixa de acreditar numa pessoa, no ser humano, é muito triste e é chocante. Em dois momentos da minha vida, eu ouvi, como professor, dentro de uma escola, essa afirmação. A primeira vez foi muitos anos atrás, um pai dizendo sobre um jovem, na reunião que nós, professores, tínhamos chamado para conversar sobre o filho dele, que tinha um comportamento muito difícil na escola, completamente descomprometido, criando muitos problemas. E o pai, no desabafo, falou assim: eu desisti dele. Falou na frente do filho: eu não acredito mais nele, eu desisti. Aquilo me chocou muito profundamente. Porque ouvir um pai falando que não acredita no filho, que estava desistindo de um jovem que estava começando a vida, aquilo me chocou muito. Na verdade, gente, eu ouvi três vezes essa coisa. Terrível. A segunda vez, eu não presenciei, mas minha esposa presenciou. De uma garotinha de 5 anos, que também estava dando problemas na escola, e o pai falou para ela assim: eu desisti da fulana, não lembro o nome da criança. Eu desisti dela. Minha esposa falou: como assim? Ela tem 5 anos, como o senhor desistiu de uma criança de 5 anos? E essa semana eu ouvi, só que aí já não era mais de um pai, era de um professor, que disse para um aluno com muitos problemas educacionais, com vários diagnósticos ali, de uma série de limitações que ela possui, que o professor falou para ela, ela falou chorando. Eu peguei essa conversa assim, no ar assim, que não era para mim, mas eu acabei testemunhando a situação. Dizendo assim, ele falou que ele desistiu de mim. Aquilo também me chocou. Ouvir também a aluna pensando que o professor desistiu dela. Então nós hoje em dia, todos nós, eu ao trazer os exemplos desses irmãos, eu torço para que eles acertem muito as suas trajetórias, porque eu penso que também, embora eu nunca tenha dito isso, talvez eu tenha agido dessa forma em muitos momentos, de ter desacreditado em pessoas, em situações. Mas isso é uma tendência que nós temos, comum, frequente, de desacreditar no ser humano. Quando, na verdade, é para a gente continuar acreditando, é para a gente continuar apostando nas pessoas. Mas, Antenor, as pessoas têm dado tão maus exemplos, elas cometem tantos erros. Mas pensemos, a vida não prossegue? Nós temos uma sina que nós não temos como escapar dela, é a imortalidade. Tem gente que nem gosta dessa ideia que o Espiritismo traz, porque ela traz um peso muito grande. A gente não tem como fugir da existência. Você mata o corpo, você continua como espírito. Você não tem como fugir da realidade que você é um ser imortal. Então, nós que acreditamos nessa ideia, nós temos que acreditar que as pessoas sempre podem melhorar e serem diferentes. E nós temos que torcer para que as pessoas acertem, para que elas se corrijam. E muitas vezes a gente torce para que as pessoas se deem mal, porque a gente quer confirmar uma crença que nós tínhamos sobre as pessoas. Então nós, como espíritas, nós temos que continuar acreditando nas pessoas todos os dias, por mais exemplos negativos que elas nos derem, por pior que as pessoas possam ter se comportado, por pior que elas possam ter sido, nós temos que continuar acreditando que, como seres humanos, são espíritos imortais, e se não acertar nessa vida, tem a outra para acertar, e se não for na outra, tem a outra e a outra, e uma hora a coisa vai ter que dar certo. Então cabe a nós, como seguidores do Evangelho, dentro dessa interpretação iluminada que o Espiritismo nos traz, continuar acreditando nas pessoas. E isso, gente, é benefício para nós mesmos. Porque quando eu acredito no bem, quando eu acredito que as coisas fluem para o progresso, eu me motivo também a me transformar. Porque quando eu nego que um ser humano é capaz de ser melhor, eu estou dizendo que eu também sou incapaz de melhorar. E quando eu não acredito em mim mesmo, eu não posso mudar nada. Então perceba que continuar acreditando e apostando na vida é o único caminho que nós temos para continuar acreditando em nós mesmos. Porque nós somos parte de tudo isso que nós criticamos. Nós somos o outro lado do olhar de alguém que também tem uma apreciação negativa pela sociedade, pela comunidade. E quando as outras pessoas falam, olha, a humanidade não tem jeito, ela está falando da gente também, de que nós não temos jeito. Então nós temos que mostrar que nós podemos sim sermos melhores a cada dia. Porque como espíritos em evolução, essa é a nossa tarefa. E nós podemos e nós conseguiremos. Porque tudo parte da forma como nós interpretamos a vida. Tudo. Quem molda a realidade é o próprio indivíduo. A gente pode chegar num lugar e olhar as pessoas com desconfiança, com estranheza, com distanciamento, com dúvida. E a gente passa a se sentir triste, inseguro, desolado, infeliz, e pensa, aquilo não é para mim. Mas eu posso chegar num olhar e ver, são pessoas como eu, tem lutas, tem desafios, tem problemas, e posso me identificar com essas pessoas e me reunir, me congregar, e me confraternizar, e me aproximar. Então a realidade é moldada pelas nossas atitudes internas, por aquilo que a gente acredita e por aquilo que a gente faz a cada momento. Então se eu acreditar, e se eu não preciso só acreditar nisso, viu? Eu sei que é assim. Que o mundo é uma grande escola e estamos todos para aprender, eu estarei nele como um estudante. Como alguém que aprende, que cresce, que se transforma, que evolui. Agora, se eu achar que isso aqui é uma prisão, isso aqui é um lugar de punição, o mundo será uma prisão. Se eu achar que o mundo é um hospício, já ouviram falar isso? Pare o mundo que eu quero descer. Alguém lembra? Tinha uma música que falava disso? Né? Então, se eu acreditar que o mundo é isso, eu serei só mais um doente nesse mundo. Porque eu vou num hospício reagir como um interno de um hospício. Se estou numa prisão, eu vou agir como um prisioneiro. Então nós moldamos a realidade no meio que nós vivemos. E nós precisamos acreditar mais no potencial da humanidade de progresso. E precisamos apostar mais nas pessoas. E ter mais confiança em tudo isso que nós temos aprendido. Nós somos perfectíveis, acreditem nisso, viu? Cada um de nós aqui presente hoje somos seres destinados à perfeição. Jesus falou isso. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. O reino dos céus está dentro de vós. Palavras de Jesus, até hoje, elas ecoam na mente das pessoas que entenderam. Ele não estava falando só para aquele grupo pequeno de pessoas que estavam ouvindo ele. Era para todas as pessoas. Então nós precisamos acreditar que nós podemos ser melhores a cada dia. Precisamos acreditar que o nosso irmão também pode ser melhor. E precisamos dar um voto de confiança às pessoas que estão conosco nessa grande jornada de evolução, de aprendizado que é a vida terrena. Eles podem falhar de novo. Eles podem reincidir nos mesmos erros. Infelizmente, ou não, mas é o problema deles e não nós. Infelizmente eles estão errando, mas felizmente não somos nós. E nós muitas vezes estamos muito preocupados de que as pessoas podem estar errando conosco. Elas são as mais prejudicadas nesse processo. Porque quem gera o sofrimento, ele é o portador da causa do sofrimento. E pela lei de ação e reação, a gente sabe que isso vai ser reconduzido à vida dele. Se nós, ao recolhermos o sofrimento que alguém gera, nós perdoarmos e abençoarmos essa pessoa e prosseguir a nossa vida, é mais um degrau de elevação que nós fizemos. Então, passar a pensar dessa forma, de maneira sistemática, muda a nossa realidade. Nós passamos a ser mais tolerantes com os erros, com os deslizes, com os equívocos, ou até com a má intenção evidente que as pessoas têm, porque o problema é sempre deles. É óbvio que a gente tem o direito de se proteger, é óbvio que a gente não precisa dar um cheque assinado em branco na mão de ninguém, hoje em dia é dar a senha do nosso cartão para ninguém, é óbvio que a gente não precisa se expor, mas a gente não precisa viver temerosos, porque as pessoas serão más conosco, porque o problema é delas e não nosso. É melhor você ser injustiçado do que você passar a ser o causador de uma injustiça. Esse pensamento já vinha desde a época de Sócrates. Depois Jesus reafirmou isso novamente. É melhor você sofrer uma injustiça do que você ser a causa dela. Então nós precisamos mudar a nossa forma de ver o sofrimento, a dor, as lutas no mundo. E vemos com positividade a vida e as pessoas. E essa forma de ver a vida começa a mudar a nossa própria capacidade de renovação e de transformação. Porque se eu acredito na humanidade, eu estou acreditando em mim mesmo. Se eu acredito no próximo, eu estou acreditando em mim mesmo. Eu passo a entender que nós, seres humanos, somos destinados à perfeição. E a lei divina, ela contribui para aqueles que agem conscientemente, no sentido de aperfeiçoarem a sua existência. É o que Emmanuel vai concluir no final da mensagem, né? Que quando nós aproveitamos as oportunidades de construção do bem, semeando a paz onde nós estivermos, e semear a paz muitas vezes é fechar a crítica, a boca para a crítica, fechar a boca para os comentários que depreciam as pessoas, não propagar aquilo que nós sabemos que vai instigar muitas vezes a fúria, a raiva, a insegurança de outras pessoas. É nós não sermos levianos na forma de trazer informações, ideias. Sempre procurando ser o quê? Aquele que vai contribuir para a paz, para a edificação de uns para com os outros. É muito fácil e está ao alcance de cada pessoa trabalhar pela edificação da paz. A gente dissipando esses elementos de críticas que nós temos, sobretudo por coisas absolutamente sem relevância para a vida. Paulo precisou falar, olha, não implica com aquela pessoa que está preocupada se um alimento torna ela impura ou não. Hoje em dia, como a gente faz tantas vezes, de criticar as pessoas por coisas absolutamente sem importância. Se a fulana usou um cabelo com um visual que não tem nada a ver, fora da moda, a gente não precisa comentar isso. Se o nosso irmão fez determinada colocação infeliz, a gente não precisa propagar isso. Não precisa estender essas coisas. E nós podemos edificar a paz onde nós estivermos, trazendo para as pessoas segurança, confiança. Sobretudo para os jovens, para as crianças que nos ouvem, e para muitos, certas colocações são verdadeiras sentenças, determinando. Quantos não estão hoje nas terapias acreditando-se incapazes, totalmente inabilitados para a vida, porque ouviram insistentemente, ou às vezes até uma única vez, você não presta, você não serve para nada. Quantos não carregam isso dentro de si? Não é? Por colocações infelizes que pais ou educadores ou outros familiares ou outros adultos fizeram sobre os jovens. Quantos jovens hoje estão profundamente angustiados com esse mundo aparentemente caótico, aparentemente sem governança? Porque houve insistentemente a gente comentando a cada notícia ruim que aparece no telejornal. Ah, esse mundo não tem mais jeito. Que mundo é esse? Onde a gente vai parar? Quantos deixaram de acreditar em si mesmos e na vida e cogitam da ideia de se tudo é tão chato e difícil, se já não tem futuro, por que eu tenho que continuar lutando contra os meus sofrimentos? Eu vou desistir. E muitas vezes a gente não percebe que nós estamos hoje contribuindo para o fracasso das pessoas pelos comentários negativos, depreciativos, infelizes que nós fazemos sobre o mundo e sobre tudo. Quantos pais e mães não afastaram o pai ou a mãe de um relacionamento saudável com os filhos porque só enfatizam os defeitos que o pai ou a mãe tem? E por aí vai, gente. Então nós temos que trabalhar pela paz. Não é mentindo, não é escondendo a realidade, mas se tivermos que trazer a apreciação a algo que é negativo, vamos fazer com ponderação, com sabedoria e pensando, será que realmente aquilo vai contribuir para alguma coisa? Será que realmente agrega? Crítica, comentário depreciativo, análise muito pessimista, será que isso realmente traz bem-estar? Nós podemos e devemos santificar as horas de nossa vida, exaltando o bem, exaltando a harmonia que existe no mundo, exaltando o valor das pessoas, embora imperfeitas, são detentoras de valores. Emmanuel concluiu aqui dizendo que nós temos que santificar as horas com Cristo. O que é santificar as horas? É construindo o bem a cada momento. É construindo a paz nos corações que compartilham conosco a existência. E ele diz que quem faz isso, jamais conhecerá o desamparo. A pessoa positiva e otimista, ela abre um campo de ação dos espíritos superiores, porque eles não têm dificuldade de nos inspirar renovação na vida. Sabe por quê? Porque a gente preparou esse campo que é a nossa mente. O pensamento otimista nos conecta com mentes otimistas. E elas nos inspiram ações de renovação, de crescimento, de transformação. Uma pessoa pessimista, ela está fechada à cooperação do plano espiritual. Por quê? Se você não acredita em possibilidades, elas não existem. Você não acredita. Então vamos trabalhar pelo nosso progresso, semeando a paz onde nós estivermos. Então que a paz de Jesus permaneça com todos, que possamos, com essas reflexões, trabalharmos aí pelo nosso progresso e pelo progresso coletivo. Obrigado a todos, fiquem bem.